disseram que eu não ia conseguir. Pensaram que seria o meu fim. Se levantaram contra minha vida. Julgaram-me sem causa e sem razão. Fizeram tudo pra me ver no chão. Me acusando de coisas que eu não fiz. Mas Deus fez um milagre acontecer. Ele é especialista em reverter. Quadro triste em história de vitória. Estou agora em seu esconderijo, pois acima do meu inimigo me colocou em um lugar de honra. Agora quem me viu e quem me vê vai ter que se calar e entender que o meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus não tem poder, vai ficar envergonhado pra aprender que o crente fiel é invencível. Agora quem me viu e quem me vê vai ter que se calar e entender que o meu Deus é o Deus do impossível. Quem disse que meu Deus não tem poder, vai ficar envergonhado pra aprender que o crente fiel é. Vai ficar envergonhado pra aprender que o crente fiel é invencível. Agora quem me viu e quem me vê vai ter que se calar e entender que o meu Deus é o Deus do impossível. Quem disse que meu Deus não tem poder vai ficar envergonhado pra aprender que o crente fiel.